973, chama Recife, 251, no termo 3395, gol 1973. 351, no... Boa noite, a 3858, sentido a informação Tango para a cópia Fortaleza. Tango 3858, boa noite, a marca na cópia número 2. Boa noite, 3858. Trip 5591 no lock da 10. Posição de 1895. 1895, brigadinho, até daqui a pouco. Até mais, o gol 1096 livre, aliás, 612. Clear da LS, assim, série 101. Point runway 10, call tower 118 decimal 95, declin H 1012, have a nice trip, sir. Ok, thank you, have a nice day, nice sir. 012, via India, 0.1810, contact tower, money. 95. Yeah, good, very good, man. Cinco dois na minha fronte cópia. Cinco dois 3858, ponto cópia? Passa na cópia 3858. Tom 3858, autorizado Fortaleza, Vianto, Zulu 19, nível 370, decola da 10 com a primeira curva pela esquerda, saída Momo, transição Froti, acena 5501, controle 119, decimal 35. Autorizado 370, via Amper Zulu 19 para Fortaleza, saída Momo Froti, após o Abangu, direto a Buco, direto Fortaleza. Decolando a 10 com primeira curva à esquerda, 5501 no transponder, 7935, controle da 3858. Protegimento correto, chama para ficha, estacionamento da 3858. Chama na 3858. 0110 graus, 099. 5, 5, 9, 110 com 9, é o vento? Afirmativa, 3, 5, 5, 5, 1. Obrigado. Papai meu Eco Mike Delta, pronto, cópia? Eco Mike Delta, autorizado Campinas, vento Zulu 16, nível 430. Decola da 17 com a primeira curva pela direita, saída da Euleda após direto bridge, acena 5505, com frequência do controle 119.35. Delta, confirme pessoas a bordo. 08, Ecomac Delta, cotejamento está correto. Para acionamento de táxi, chame torre 118, decimal 95. Lima, desce para 2000, pés e 12. Oceaner 6310, do you have inside traffic on final? Confirm. Oceaner 6310, estimate passing stress, clear to line up and wait. Okay, roger, now clear to line up. Prezado Duna, ouvir mais. Cinco, nove, um, no sol, 43, livre direito, chame sol, 1, livro 1, 2, 1, 9. Solo, trip 5, 5, 9, 1, autorizado táxi via Alfa, repórter de Juliette. Via Alfa, repórter da Juliette, trip 5, 9, 1. Establishment final approach, you're on inside, go 1096. Contact now tower 1895 1096. 118? Small 95. 1895, thank you, good job. Center 6310. Clear to take off runway 10 into 110 degrees, 08 knots. Roger, clear to take off runway 10, ocean 6-0. Salvador Tower, good evening, go 1096. In the Sierra gear, down locket. We are inside. Golden 096, continue referrals. And wait, clear for correction. And wait, clear for land. Make it to land, go 1096. 6, the airline's runway 10, winds 107 degrees, 08 knots. Transmitters line, runway 10, go 1096. Ocean Air 6310, airborne at 45, contact the southern approach 19035. 1835, thank you, bye, 6 kilometers. Thunder. Confirme, é como é que está a sua torre? Ocean Air 6310. 6310, 350, Puka departure. 350, Puka, any chance for direct Jambo Puka? Jammu, clear. Direct Jammu. 3, extra 4000 pés, 1012. É, como é que Delta, não estou conseguindo ouvir a sua solicitação. Pode conferir o rádio, por favor? Mike Wilson, tem condições de fazer um check no equipamento rádio? Tá distorcida a transmissão. Desce até o nível 50. Good runway, sir. You're right. Contact the ground 121.9. Time to clear runway, you're my right. The ground 121.9. Come on. Push back acionamento, 3858 no posição 03. Confirma, Chanel. O TAN 3858 no 03 para o pushback e acionamento. TAN 3858, autorizado para o push acionamento, chama para o TAC. Devo chamar para o TAC 3858. Fala, Manoel, chegou 1096, livrado. 1096, autorizado o TAC CV Alfa, repartente da Juliette. CV Alfa, repartente da Juliette, olha bem. Parker, Ocean 6 Claro, 9-10. Puxando a sua esquerda, autorizado ingresso na Juliette, o portão 105. Juliette pro 05, 96. Como é que dá, tá com firme? É, como é que dá, o seu livre táxi, reporte no ponto de espera. Diga, Lima. Ok, afirmativo. Solicite diretamente a torre e quando em contato com ela. Repórter estabilizado, Lima. Torre da 3258 para o táxi com 143 a bordo, 0425 de autonomia alterna João Pessoa. São 3258 autorizado táxi via Índia até o ponto de espera da pista 10, Laxame Tonha 118, decimal 95, ajuste 1012. Índia para o ponto de espera 10, chama a torre 1295,62 graus. Qual é a solicitação do senhor? Oi, Bravo Vitor Tango, na proa de... Proa de Amanda, SPL 0620. Sua posição no pátio. Inicie o táxi até o ponto de espera. Caso o equipamento continue com a transmissão 1/1, você vai retornar e fazer um cheque no equipamento, ok? Não tem condição de decolar com essa transmissão nessa qualidade. Faça uma chamada em 121.9 para ver se é o meu rádio ou se realmente é a transmissão do seu equipamento. Agora alto e claro. Pronto, decola de imediato. Estou de Paripe, Bravo Vitor Tango, cancelador 53. Sua agilizando, reporte pronto para decolagem. Agilizar a via 10, 0, Romeu Andorinha. Torre 118, 95. 1895, Romeu Andorinha. 6310. Go ahead, 310. Okay, without contact, you receive Shannon, please contact. Contact me with frequency 12685, if unable 1-3365. Okay, 12685, unable 1-3365. That's right, so on. Thank you, so on. Base mais longa, Romeu do Lima. Oi, Salvador, boa noite, 3258, ponte 0-1-0. Então, 3858, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 110, graus 08 nós. A linha de decolar 10, está 3858, graus. Autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 150, decola da 10 com a primeira curva pela esquerda, saída Puca, Jamo, após direto, aciona 5512, controle 119, decimal 35. Apenas confirmando, transponder 5512, controle 119, decimal 35. 7, Romeu Rodelino. Certo, chame para puxa, acionamento, prepe, segurança, 16. Papa Romeu, Eco Mike Delta, sensador e colagem da pista 7, vento 11, 0 graus, 08 nós. Chama estabilizado, 303. Francês 858, decolando 57, chama o controle Salvador, 119-135. Agora o controle Salvador, o TAN 3858, boa noite. Papa Romeo, Eco Mike Delta, decolado aos 57, chama o controle Salvador, 119-135. Comparação 1935, Eco Mike Delta. Final no TAN, Romeo, Romeo Lima. Vento 100 graus, 099. Autorizado pouso 17, Romeu, Romeu Lima. Salvador, Papa Romeu, Eco Mike Delta. Eco Mike Quebec, Salvador, prossiga. Eco Mike Delta, tá subindo do perfil da Bael, cruzando 5 mil pés. Sobe 430, Dael. 430, Eco Mike Delta. Controle, manhã, boa noite, até 3858, passa 277. Vocês 858, no Rio Salvador, 1-9935. 3858, passa 3.500. Sobe 370, 3858. 370 autorizado, até 3858. Digitalizado backtrack, taxi via papá para o 45, quando a potência livre. Oi, Salvador. Boa noite, 6313 Xané, visual quando zero, estabilizado. Duas milhas, sistema. Questionnaire 6313, confirma de pouso. Confirma, senhor. Questionnaire 6313, check-in de pouso. Negativo ainda, passando externo, 6303. Juliette, Xanar 6303, de pouso na pista no 0.1, 00 graus, 109. Uma centena com 10, de pouso na 10, 63, 13. Bravo Vitor Tango, da Tabara 1510, reporte quando visual com campo. 1510, reporte com visual. Rumo 58, da Tabara 4010, ajuste na 012, confirme o sindicato. Pode manter essa velocidade até a duna? Gente, mantenha. Mike, Tapalapá, reduz a velocidade 230 nós. Mike Delta, chama em Recife, 1251. Livre Sana, chame para o táxi, Tripi 5219. Como é que eu estou no Sana? Não, obrigado. Livrou o principal. Puxando a minha 303, boa noite, autorizado táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, chamando da Juliette, minha 303. Rua 58, do separador 2010, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2010, autorizado a sinal ILS, reportará o voo para 58. Boa, agora espera qualquer. Boa noite, é o senhor Nil, identificação, chegada Mari, desce para o nível 050. Acho que eu estou até lá. Copa Aérea 2228, pronto, copy. Estamos retorcendo que está visual com o campo? Primativo, visual. Prossegue direto sinal da 17, chame torre 1895. Boa noite. Mike Papalapá, complete redução 2109. Vitor Carlos, prossegue final da 97, reporte terceira milha. Portanto, então, vamos. ATP 5296, 52 no PLB, autonomia de 3h30, está na Recife, são 3 táxis. Tipo 5296, autorizando táxi via Pátio Índia até o ponto de espera, lá chame torre 118.95, ajuste 1-0-3. Pátio Índia, ponto de espera 895, 093 do 5216. Série 2228, confirmando a rota, direto após Elefo, após direto Obdude, após direto Vitória da Conquista. Bravo, Vitor, sabe o seu contato visual, tem livre pouso na 17, vento de 100 graus com 10 nós. Mensagem vem sobre modulada, confirma por gentileza. Cinco dois na meia linha, decola pista 10, vento de 100 graus com 9 nós. Dia 07, confirma por gentileza a intenção de decolagem. Gente, comandante Eduardo, autorizado até a interseção, aguardando para prosseguir por gentileza. Charlie Serra, é que consiga. Gente, o Charlie Serra, eco, aguarde um instantinho, copy. A equipa vai voltar a complete redução 709, desce para 2010, autorizada a final LR. Redução. Tráfico, prosseguir direto pátio 3. Por gentileza, então, direto pátio 3. 110 com 8, reporte quando o solo controlado no pátio 3. Fique atento às aeronaves em push e evite sobrevoo sobre as mesmas. Vitor Tango no solo, 1-0, confirme Pátio. Já obedece o Rompa, 58. No 58, chame torre no 1895. Chama no 1895, Rompa, 58. Com 1-0, controle no 20, decimal 8. Confirme no 208. 1-9, decimal 35, desculpa, comandante. Prata. bandeirante agora na onda final, 6 milhas à sua frente. Está com 120 de ground speed. Bandeirante está vendo no Bruno. Opa, 5-8, está sinal estabilizado da pista no zero. Tem baixado travado. Continua a aproximação, aguardando a pista livre, rouba 5-8, boa noite. Dando a pista livre, 5-8. Prossiga. Pronto para a cópia. Pista informação, Santos, copia Fortaleza. Disponível. Teste, aguarde o instante, cópia. Valeu. O Charlie Serra Eco, na escuta do solo. Na Vigo, na Espanha? Ok, tá autorizado Vigo, na Espanha. O nível 410, prossegue na Tesulu 10. Até Natal, pós a P9873, conforme o plano. A decolagem da 17, com a primeira curva à esquerda. Subida a Puca, transição Zipar, o controle 119.35, a torre 118.95 e o transponder é o 5511. Guardião. Pretende decolar da 1-0? Puxo no 0-3, autorizada a final elétrica. E a torre para relacionamento e táxi a partir da Aerostar em 18.95, o cotejamento está correto. A subida é a mesma, a Puca com transição Zipar e a curva também pela esquerda, após decolagem. E chame a torre para sinal, Charles Serraco. Autorizado, passarei 2228 e chame para o táxi. Está livre número 2 para pouso. Gente, papá. Da torre. O fiscal de pátio chamou a gente, pediu que você mudasse a sua aeronave para a posição 02 do pátio 3, porque vai ter um cargueiro que vai entrar pegar aí. Fique atento ao sinalizador, por gentileza. Com a melhor coordenação, chama o solo no 219, por gentileza, guardião. No solo aos 1-4, vai prosseguir pátio militar? Reporte pista livre, rumo. Azul 4-2 às 8, pode voar na proa do marcador de teto? Mantenha Duna 4-2 às 8. Mantenha proa de Duna 4-2, é, mantenha perfil 4-2 às 8. Autorizado nível 370 via Tesulu 19 até Bangu após conforme o plano. A decolagem da 10, curva à esquerda, subida Momo, transição Frote, controle 119.35, acione 5526. Autorizado Fortaleza nível 370 via Tesulu 19 até Bangu após via roda do Batebol. Decola da pista 10 com curva esquerda na saída de onda, posição Frote, 1935, controle 5526, transporte. Correto, vou no 096 e chame para o push, acionamento. Camarada está posicionado no posição número 5. Quente. Guardião 07, Mantém a posição, só mais um instante, temos um aterro da pastaria, vai iniciar o pátio. Agora do pátio 3, aguarde autorização para prosseguir até a posição 2 do pátio 3. Livre táxi pelo pátio 3, pátio principal e Índia. No ponto de espera da 10, 1895 é a torre, o passareio 2228. Boa noite, boa viagem. Viagem 07, observe o ATR da passarela e após consiga para a posição 2 do pátio 3. Você continua a subida? É a Momo, transição Frote, Fox, Romeu, Oscar, Tango, Índia, Frote. Frote, a Momo, Frote, obrigado. Olha. Mike, só pra papá, no solo, aos 17, livre direito, no 219. Controle 352, 16. Prossiga. Cidade de coordenar, vamos Aracaju após Buca. Aguarde. De 110 graus com 8 nós. Alfa e Juliette e contorno pátio, chamando na Lima, para continuar o táxi. Estou 05 acione identificação chegada a Mário, desceu nível 050. Direto para Caju. Direto para Caju, 5216. Alô 4298, chame torre, nome 895. 2895, obrigado, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, azul 4298, boa noite, final de 6 milhas, reportará com o trem baixo. O mais papapá, só quem manda é o pátio da Aerostat ou vai estacionar? Mike, e na Quebec, chama para cruzar a pista 17. Afirma. 9, controle 120, decimal 8. 208, boa. Os 228, boa noite, contato radar, suba 180, sai da água. 180 na água, informa que negativo. 6, tá livre. Confirme. Olímpio 0 no prossiga. Gente, Olímpio 01 na acione identificação, da presente voo direto pro Admire, desça até o nível 060. Gol 1096 para o pushback acionamento no número 5. Autorizado. Chama para o táxi, gol 1096. Chama lá para o táxi, 096. Gente, você vai aguardar para o táxi? Eu tenho uma aeronave taxiando para o pátio 5, eu sei. Mantenha a minha escuta, por gentileza. Quebec agora, vai prosseguir para o pátio 5. Recife, 1685. 219. Livre direita, 219, obrigado. No pátio 5, após me chamar na papapa do elemento da 1735. Gente, mantenha na saída da guarda de direto conquista. Mantenho, desde... 246, acione identificação, chegada bom, se você para 4 no 10, ajuste no 0 no 3. Tem uma agonha. Noite, azul 4298. Alívio táxi, via Alfa e chame antes da Juliette. Autorizado, cruzamento da 17, prossegue Quebec Mate Lima, e quando na Lima chama o sol em 1209 para prosseguir até o ponto de espera da 10. Azul 4298, fique atento à aeronave da Gol, efetuando o pushback. Após a mesma livrar o eixo da Juliette, e o senhor prossegue para o gate 03. 4298, negativo. Então 3305, desse para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Para 2 mil pés, 0 no 3, o TAM 3305 solicita executar o ILS UIS, TAM 3305. 305 já deseja autorizado, se ajuda 366 ILS UIS, desse 2500 pés, reporte estabilizado na final. Ok. Passarelo 2228, após alta, autorizado conquista. Com 148 a bordo, autonomia de 3 horas e 36, alternando Recife. Tenente, voando 096, tá livre o táxi do pátio Índia, o ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, boa viagem. Pátio Índia, 1895, Pantera. Obrigado, boa noite. Charlie Sierra Eco, tá livre o táxi pelo pátio, fique atento à área interditada aí devido às construções. O senhor vai seguir um Boeing da Gol que tá taxiando aqui próximo ao gate 5. O senhor é o número 2 no ponto de espera, tá 1 no 0. Prossiga pela Taxi India e no ponto de espera 2895 a torre para ingresso e decolagem. Charlie Sierra Eco, boa viagem. Salvador, voo 1096, aproximando com a espera da 10 Pro. Voo 1096, a linha decola pista 10, o vento de 1110 graus com 10 nós. A linha de decolagem 1096. Charlie Sierra Eco, a aeronave da Gol que foi informada ao senhor é a que está ingressando agora já na 10 para iniciar a decolagem. Prossiga em livre táxi de Pátio Índia. Comando 72, acione a identificação chegada a bom, se desce para o nível 070, reduz a velocidade 250 nós, número 5 na aproximação. Cruzado 070, 5972. Qual a sua velocidade? Desmontou 250. Muito boa noite, ali mantém pistão no zero. Ele mantém no zero, que é certo. Zero, nove, linha decola, vai cruzando agora 1000 pés. Voo no 096, decolo aos 31, chama o controle em 119, decimal 35. 1935, uma boa noite, obrigado. LS, repasse estabilizado. Oito zero um, desça para 3 no 10, ajuste no 0 no 3. Salvador de coluna 096. Banho nessa, tá 3, 305. 305, torre no 895. 1-1-8-9-5, boa. 1-0-9-6, prossiga. Decola, vai cruzar 2000, curva na esquerda agora na saída, Momo. Este é o 096, contato radar, voo 370, saída Momo. Momo para o 370. Torre Salvador, boa, 3305, baixado travado, a 1,5 mm para o Serra Fixo, 372. 3305, Datan, continue a aproximação, aguardando pista livre. Certo, 3305. Padrão, 1-0-3. Com 246, tem condições de apurar a dona da presente? 6-3-1-3 no Chanel, gente, Datan, quando possível, barulho, 360. Boa noite, o Oceané 6313, autorizado, Guarulhos, nível 360, prossegue na UT Zulu, 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após BH Trive e após Trive, Poços de Caldas. Decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Ledo direto Bridge, na interceptar UT Zulu no 6. O controle 1119-35, transponder 5527, o 6313. Guarulhos 360 autorizado, rota do plano, decola 10, curva direita, da Eulé da Bridge, a futuro 16 até BHZ, drive e posse. Chama 1935, acena 5527, posição número 1, reportarei pushback, estacionamento 6313, Janel. Janel 6313, cotejamento correto e consciente. LCA Eco, contato radar, subo 4, no 0, sai da Puca. Da Puca, pode voar zipar? Mantenha a saída. Sim. Ui! Sinal ativo, reduzindo 250 nós. Olimpo 01, vetor radar sequenciamento, curva à esquerda para 095, limite ao localizador. 015.